tão difícil entender o amor e a sua forma de nascer. Pois eu estava muito bem e aí apareceu você. Os meus olhos voltaram a brilhar, canções voltaram a me emocionar. Você me fez pensar em novamente ter alguém, mas logo o encanto se fez por quebrar. E o destino a fez de mim se afastar. E o amor que nasceu trouxe com ele a dor. E a rima se repete mais uma vez. Outra vez despedaçado eu sigo, outra vez sem teu olhar. As trevas do caminho me aguardando, mas insisto em lutar. Recolhendo os meus pedacinhos do chão, procurando forças em meu coração. Ou não, mas eu vou me levantar pra não ter mais que rimar amor e dor. Não, não, rimar amor e dor. Não rimar amor e dor. Coração que tava calejado, trincado, agora se quebrou. E mais uma vez eu vou rimar amor e dor, juntar pedaço por pedaço pra tentar me levantar, recuperar dos baques que o amor nos dá. Te dei as estrelas do céu e você as deixou lá. Eu precisei de você para respirar e você levou meu ar. Restou a solidão, lágrimas e versos pra esta canção. Pedaços do meu coração no chão e no meu rosto as lágrimas. Meu coração, ferida que nunca mais cicatriza, e marcas que não se apaga nem com gestos, muito menos com palavras, dizendo que está arrependida, querendo de volta quem você mandou embora. Mas o tempo enxugou as minhas lágrimas nessa história de amor. A sua página está virada. Outra vez despedaçado eu sigo, outra vez sem teu olhar. As trevas do caminho me aguardando, mas insisto em lutar. Pedacinhos do chão, procurando forças em meu coração. Ou não, mas eu vou me levantar pra não ter mais que rimar amor e dor. Não, não, rimar amor e dor. Mas acho que dessa vez eu aprendi que o amor é lindo. Como todo poeta vai ser sempre assim, só sentindo pra escrever. Era amor e dor, outra vez despedaçado eu sigo, outra vez sem teu olhar. As trevas do caminho procurando forças em meu coração. Oh, oh, oh, oh, não. Mas eu não, e mar amor e dor.